Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Você que busca o conhecimento nas nossas entrevistas ao vivo com as entidades do mundo espiritual, o meu agradecimento sincero. Que Jesus nos acompanhe, nos ilumine e nos dê sempre o discernimento no coração. Se faz necessária essa introdução, porque foi meio que inusitado esse encontro com o pai Joaquim, e sobretudo esta gravação, que ele só ficou sabendo que a gente ia estar gravando na caixinha depois dos primeiros 15 minutos. Era para ser só um diálogo descontraído entre eu e ele. Não tínhamos a intenção de criar a parte 8 do nosso livro áudio. No entanto, por precaução, eu comecei gravando. E o que não foi minha surpresa, a conversa foi útil e agradável. E acredito que pode somar não só ao meu conhecimento, mas ao de vocês. Então, vou disponibilizar. Espero que assim possamos então continuar no nosso crescimento moral e intelectual, depurando-nos das nossas imperfeições, das nossas acerções e, sobretudo, dos nossos preconceitos. Um abraço, bons estudos. Novamente, meu nome é Jefferson. Se você quiser entrar em contato comigo, encontrará uma maneira mais apropriada. Bons estudos. Salve todo espeto velho da moda! Salve! Salve, Sucife! Ô pai Joaquim, a gente já tava com saudade aqui no mundo aqui. Estou acompanhando o trabalho que vocês estão fazendo. Conta para nós. Colocando essa parte de chuva para trabalhar na frente, para dar um sacolejo nas pessoas, para poder, às vezes, aquelas pessoas enxergar. É mais fácil condenar os outros do que olhar o coração de cada um. Essas coisas que vocês estão fazendo, fazendo as pessoas pensar bastante. O senhor tem acompanhado o progresso? Estava encostado todos os dias, né? O que foi colocado foi de colocar bastante irmãozinho desencarnado também, esse que precisa de instrução, escutando as conversas de vocês, e muitos não estão ainda na luz de subir para a escola de Santo Agostinho. Então fica escutando a conversa de vocês. A do Exu e a minha, nós não é tão bom nessas coisas, mas aquela do Penudo é muito instrutiva, né, filho? Pena branca? A nossa é mais prosa. Mas é muito gostosa, uma prosa muito edificante também, né? É uma prosa, né, filho? Prosa é sempre para conversar. Então tem sempre um grande aproveitamento quando não é da parte dos encarnados, é dos desencarnados. Está sendo trazido. Coisa que vocês estão fazendo, vai ter muita gente que vai querer até imitar. É. Mas essa é original no sentido de que tem vocês aí do lado espiritual colaborando. É tudo bem feito e bem programado, né? De nossa parte, sim, de vocês também acontece de fazer de uma forma natural. Agora, toma cuidado com os lobos que vão vir vestido de cordeiro. E vão querer passar pela frente, porque qualquer Qualquer pessoa que é um bom ator pode se passar por espírito. Certo. Assim, muita gente vai colocar em dúvida também É. se vocês estão trabalhando com um médium ou se estão trabalhando com ator. Então, é assim. Eu só dizia uma coisa: o meu cavalo não ganha nada para poder fazer isso. E eu estou passando a instrução porque a Umbanda precisa ser um pouco defendida. Que eu vejo muita gente só condenando, condenando. É como aquela história que quando a barriga dói, você vem no meu terreiro. Quando a barriga sara, me chamam de macumbeiro, né? Então, nós está dando uma ribada na Umbanda, né? E aqueles que estão chegando, que já quer se autocoroar, eu vou explicar o que é autocoroar. Explica. É chegar numa casa de Umbanda e começar a comprar guia. E coloca guia daqui, guia dali. Às vezes não sabe nem fazer uma limpeza na guia. Não tem paciência nem para colocar no sal grosso, para pegar uma lunação, para colocar um sereno, para pedir a benção. Não sabe fazer. Então, muitos gafeiotos que são novos na doutrina, que já não tem muita doutrina, já é mais cada um de boca, né, filho? Um monte chega e vai comprar os fios de conta e fica botando pescoço e às vezes está carregando mais peso do que qualidade. Então, meu cavalo já usou muito tempo, muitas guias. Eu às vezes coloco uma ou outra, mas assim, com o tempo, a necessidade de carregar tanta, ostentar tanta coisa, porque aquele que muito ostenta tem muito pouco dentro de si, né? É mais para afirmação e coisa do ego. O segredo de conseguir as coisas é pisar no ego até fazer suar e sangrar. É acabar com o ego. Tem que pisar no ego, destruir o ego, destruir qualquer coisa. Você pode ver que quando começo a soltar bastante a falange, as coisas saem assim, nem passa pelo cavalo, vai de reto. Por isso que eu reclamo que eu falo de desembestado, não é desembestado, você está usando direto o canal, né? É, fica bonito, eu tô gostando. O negócio tá saindo quadradinho, bonitinho, redondinho. Eu tô muito contente. Inclusive, teve gente que comentou, pediu para agradecer ao senhor pessoalmente, do senhor ter ido conversar com o Exu Tranca-Rua, para ele vir e tomar a frente. Disseram que foi uma atitude muito bonita da parte do senhor. O senhor quer explicar o que o senhor tinha na cabeça? Quebrar os preconceitos. Exu Tranca, ele está muito mais perto de nós do que vocês pensam. Sempre numa corrente, quando trabalha três mensageiros da linha branca, um da linha esquerda, né, um da direita, o da linha esquerda está sempre junto, que ele é como se fosse uma mesa redonda. Quando nós conversamos, vai lá, faz isso que eu quero ver como é que vai ser. Então, assim, mostrar que também nas trevas também tem luz e na luz também tem treva. É tudo interligado, né, filho? Tá tudo junto. Tudo é uma coisa só. Vocês estão numa polaridade, vocês no mesmo corpo traz o positivo e o negativo. E o segredo não é se separar em religião. Muitos falam, eu sou positivo. Assim, é muito curioso que muitas vezes o positivo é sempre aquela que você está e negativo é sempre do vizinho, né? Realmente, a gente tem tendência a agir assim. É, aquela carola que vai numa igreja, muitas vezes ela é beata só daquela igreja. Vamos dar exemplo. A igreja da Nossa Senhora Aparecida. Aquela que é da Nossa Senhora de Fátima está errada, né? Mas a Aparecida está certa. É isso que nós quer quebrar esses preconceitos, esses blocos que tem entre vocês, né? Essas brigas, e mostrar que é uma coisa só. Se nós chegar no coração dos rapadura, eles nos podem escutar, nós falando assim, dos rapadura. Se chegar no coração deles, muitos vão abrir as butucas para as coisas e falar, olha, nós não estávamos tão errados. É como foi falado, a coisa mais sabida que esse Exu falou foi o diabo gosta de descanso, não gosta de guerra. Ele gosta de paz, né? Quem é que gosta de guerrear? Eles estão lá para nos defender, para nos ajudar. Eles ajudam a linha de Porto Velho muito forte. Quando nós entramos dentro do umbral para poder fazer resgate, eles são os primeiros guardiões, que nem cão de caça. Eles entram na frente. Então, eles estão, são nossos guardiões também, então tem que ter respeito. É por isso que eu pedi para a tranca vir na frente e conversar. Mas por assim vai, né? Olha, como é que é? Você tá bom? Eu tô bem, graças a Deus. O negócio está fluindo muito bem. Eu tô agradecido da sua presença na nossa vida. Nesse sentido da instrução que o senhor está dando para a gente, do tempo que o senhor está reservando para a gente. E hoje mesmo eu estava só conversando com o Fernando, já está um pouco tarde, e o senhor se deu ao trabalho de conversar com a gente. É um agradecimento extra que eu quero falar para o senhor. Mas como é que foi? Onde o senhor estava a hora que eu com o Fernando começamos a conversar? O que que o senhor teve assim em mente para vir? E aparecer aí não onde ele está. Ele estava de fazer quase dormidor já estava querendo já fechar as pestanas, mas não estava conseguindo. Foi mexer nesse radinho aqui, e eu sei que ele está muito angustiado, que alguma coisa, várias coisas estavam deixando o coração muito apertado. E eu me aproximei, e eu sei que vocês gostam, né, filho? Então, não era nada planejado, não, eu já estava perto, e como o canal está fácil entre os seis dois, e já tem mais essa distância, nem o medo, nem de minha parte mesmo de mexer nessas coisas, me fez ter, mas assim, não é para fazer essa coisa sempre, é mais para deixar bem claro para você que o trabalho que vocês estão fazendo está bem certo, viu, filho? Então, eu gostei de ouvir uma coisa. Vocês não dão ponto sem nó, em outras palavras, vocês não perdem o tempo. Se não aproveitar tanto quanto seria possível aqui do nosso lado carnal, né, dos encarnados, o senhor já teve bastante resultado aí no mundo espiritual, é isso? É, nós estamos levando, cada vez que alguém está escutando, nós estamos colocando todos aqueles que andam junto com essas pessoas para escutar. Às vezes, você pensa que espírita não tem obsessor? Tem sim, senhor. Nossa. Muitas vezes, porque vocês são uma luz no fim do escuridão, né, filho? Então, às vezes o espírita está escutando aquilo lá e ele mesmo está cheio de obsessor, porque ele é visto como se fosse uma luz. Ele é perseguido também. Assim, Você, claro. quando entra na senda da caridade, de curar os outros, de orar pelos outros, você está comprando uma briga grande com o plano espiritual negativo. Então, esses próprios, os irmãos que já estão desnorteados no plano espiritual, nós estamos colocando em volta para poder ter aprendizado também. Então, quando o cavalo, ou os médios mesmo da linha dos seis estão escutando, está sendo feita uma corrente, uma cadeia, é como se fosse uma rede que está sendo passada. Então, esse é o propósito desse trabalho que vocês estão fazendo. Mas isso eu não tenho nenhuma intenção de fazer propaganda para mim mesmo, nem para o cavalo, nem para. Quanto Claro. mais deixar o cavalo escondido, quanto mais me deixar, eu falo, mas eu não tenho intenção nenhuma de ficar trazendo, levantar tempo e trazer gente para vir tomar passe. Não, eu não sou. Eu sou mais de prosa, filho. São poucos os que vêm na minha tapera para me tomar um passe. Mas assim, o trabalho que está sendo feito me foi passado na minha linha de Joaquim de Angola para poder fazer esse trabalho com vocês. Porque a modernidade chega para vocês e chega para nós também, né, filho? O senhor falou que esse trabalho foi passado para o senhor. O senhor pode dizer, falar um pouco mais sobre isso? Quem que passou? Quando? Porque parece que o negócio primeiro chega aí para vocês e depois chega aqui para a gente. É, primeiro as coisas nada. Primeiro que as coisas não são. As pedrinhas, quando se encontram nesse mundo, não é por acaso. Não é por acaso que você conheceu o grandão, né? O grandão que já passou vocês para virar amigo e já fez tudo. É, tá sendo, vocês que são que nem os bonequinhos, né, filho? Nós está mexendo. Nós está colocando. Não é só esse cavalo que vai ser médio que vai aparecer. Vai aparecer outros cavalos também, de médio, e que eu sempre senti confiança. Está sendo um primeiro caminho. Isso vai dar muita coisa de leitura, vai ter muita coisa de expansão de consciência, né? E quando quem está colocando, quem me mandou fazer isso foi o mestre Moria Khan, que pediu para fazer isso, Olha. para poder trabalhar, que a corrente de Arcanjo Miguel, que é a corrente que trabalha no cavalo, ele está diretamente ligado com o Arcanjo Miguel, ligado com o Moria Khan. Então, o Moria Khan passou para fazer esse trabalho. Então ele passou para o senhor antes mesmo de eu ter essa conexão com eles. Já estava tudo escrito. Eita. O senhor sabe que eu estava até lendo o Livro dos Espíritos. O senhor tem esse livro lá no, na Escola de Santo Agostinho? Existe um livro, mas muitos não leem. Eu mesmo não sou de leitura, mas eu sei que tem esse livro. Tem esse livro, e nesse livro, Pai Joaquim, ele, na parte que fala influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações, na pergunta 459, ele pergunta o seguinte para os espíritos imortais. Ele fala assim: olha, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E daí os espíritos elevados respondem assim: olha, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. É porque nós entramos na frequência. E vocês entram na nossa frequência. Né? Tudo é uma rede, uma corrente, e está tudo trabalhando junto. Vocês estão trabalhando no plano material, nós estamos trabalhando no plano espiritual, para poder arrebanhar os coitadinhos. Para abrir os olhos daqueles que têm que abrir os olhos. É mudança de tempo, filho. O senhor parece que chegou numa evolução que o senhor gosta muito dos outros, né? De ajudar os outros e ver os outros bem, né? Eu sou o chorão, filho. Sou chorão. Eu não posso escutar qualquer história dos outros, porque eu não pareço preto velho, pareço, mas é uma criança. Das conversas dos outros, eu já encho os olhos d'água. Mas eu tenho muito, muito carinho pelos filhos, sim. Eu já passei, por todas as coisas que eu já passei na Terra, de ter sido ruim, de ter tocado fogo nos outros, depois tocado fogo em mim, com o tempo fui desenvolvendo aquela compaixão. Que é muito mais do que amor. A compaixão é um amor muito grandioso. E esse sentimento eu tenho, sim, senhor, por todos vocês. Por todos aqueles filhos que estão de sofredor, eu entendo que enquanto tiver um filho que seja senciente nessa terra, eu não tenho terminado por a minha senda de trabalho. Eu não quero ainda voltar para o encarne enquanto eu ajudar. Enquanto tiver um bichinho senciente nessa terra para ajudar. Oh, porque parece que o bem que a gente faz pelos outros, a nós fazemos. Isso é verdade. Tem uma mensagem para passar para você. A mestra Coim, ela está pedindo para você se tornar mais íntimo dela. Olha. Você, porque ela é uma mestra de muita luz. Através da energia de Coinho, você vai começar a trabalhar com os passos magnéticos que ela vai canalizar para você e vai. Ela vai passar direto para você. Eita. Ah, entendi. Então o senhor já está preparando tudo aí, né, do mundo espiritual. O único que está fugindo aqui é você. Não, mas olha, eu quero ir. Inclusive, o Fernando está me falando aqui, pela telepatia. Ele está falando para eu perguntar para o senhor se aquela visão que ele teve quando ele tomou o chazinho, uma visão minha, foi só uma alucinação ou teve alguma premonição do futuro? É o que vai acontecer, né, filho? Então Está foi. sendo visto. Ele viu eu trabalhando junto com você já. Olha, então foi mesmo uma premonição. É. Mas Não existe tempo, filho. Não existe passado, não existe futuro. Vocês pensam que existe passado, existe futuro. Existe só presente. Tem uma coisa chamada terra fria e terra quente. A minha terra é a terra quente. Para você, a sua terra é fria para mim. O Você senhor. entendeu? O lugar onde você está pisando nesse momento, na sua vida, é a terra quente. Eu estou na terra quente, você está na terra fria. Mas para você, a sua terra é terra quente, a minha terra é terra fria. Não existe. Às vezes você vê as coisas. Porque não é que o passado não passou, ele está acontecendo agora. Futuro não está acontecendo agora. É o jeito que foi colocado para vocês terem um entendimento das coisas. Porque se você colocar tudo em outros planos de entendimento, vocês não vão. Mas foi difícil para o senhor entender isso aí depois que o senhor foi para aí? Não é fácil nada, né, filho? Porque quando eu entrei nessa dimensão de trabalho, eu já entrei com a consciência do que era eu, como tosco que era. O tempo a gente vai tendo, e vou ter muito mais entendimento ainda, né, filho? Tem muita coisa para aprender. Você dessa vez de novo, vai deixar no radinho, filho? Eu pensei que essas conversas estavam sendo só eu e você Não, tá no não, radinho. esse pedacinho eu vou tirar, mas voltando aqui agora, tem uma parte que eu vou deixar no radinho, uma parte que parece interessante, mas uma outra pergunta que eu vou fazer para o senhor agora, para deixar no radinho, é o seguinte: quando então tem uma pessoa agora escutando a gente, e às vezes tem um menino perto dela, que foi de repente trazido lá perto dela ou dele, foi trazido lá por um mentor ou um outro preto velho, tudo, para ouvir a nossa conversa, para ele se dar conta, não é? Se dar conta, olha, Talvez. que eu tô morto mesmo, eu já desencarnei, é natural, eu tô me vendo aqui, parece que eu tô vivo, mas eu não tô. E se eu tô sofrendo, eu procuro ajuda espiritual. Que mensagem o senhor passa para um espírito que está ouvindo junto com a pessoa que está ouvindo esse nosso diálogo aqui? Paciência e paz no coração. Que vai chegar a hora certa de todo entendimento. Se você está nesse momento, na frente desse radinho, ou dessas pessoas que estão fazendo escutador, é porque chegado o momento de ser tirado, desencravado do lugar mais pesado, e tirar da consciência passada e ser levado para um plano de entendimento maior e de evolução espiritual, da forma mais simples. É simples assim, a forma mais simples, usando hoje a forma que vocês têm de trabalho, essa forma de usar os radinhos para falar, mas a diferença é que no passado se sentava em volta de uma fogueira, está todo mundo em volta de um radinho, mas a mensagem se permanece a mesma. E às vezes a pessoa tem dificuldades, né? Mas aí, Pai Joaquim, o senhor concorda que a gente tem que buscar se perdoar? E se não conseguir, a gente tem que buscar pensar numa coisa boa que a gente fez para uma outra pessoa na vida, que não é só coisa ruim também que tem na nossa história, né? Não, muita coisa. Se não, vocês eram, se fosse só coisa ruim, vocês tinham passado pela polaridade só do negativo. Vocês têm positivo e negativo no corpo só. Então, muitos dos vocês são bons. Eu sei que nesse momento aí, muita gente que está escutando, tem gente revoltada, que foi presa, que morreu em prisão, que passou por muito suplício na Terra. Não há mais necessidade desse sofrimento, né, filho? Não carece mais ficando assim, não. Porque por trás de todo esse sofrimento dos espíritos consoladores, anjo, protetor, está acampando em volta de todos esses filhos que estão na angústia, na solidão, e vai conseguir seguir no caminho, na senda da retidão e do que é certo e da luz do Pai Maior. Às vezes, Pai Joaquim, um espírito incorpora na mesa branca do centro espírita e fala assim que vai perseguir fulana de tal até que ela trinca, até que ela tomba. E aí a gente, tentando ensinar, a gente fala assim: olha, você quer descontar e tem razão, porque fez maldade para você. Só que você também não tem gente que te ama e não está podendo gozar da sua presença porque você está perseguindo ela. Não é assim que explica? É assim, mas eu vou lhe falar uma coisa. Nós está repetindo e batendo sempre na mesma tecla, falando que médium picareta, picareta, né, filho? Muitos médium, em muitos terreiros, em muitos centros, às vezes para chamar atenção, é o ego dela que está falando, vou te perceber. Às vezes, ela está chamando uma quiumba, mas as palavras estão tá sendo colocadas na boca da quiumba. Existe aquela incorporação ativa e incorporação passiva. Não sei se vocês já têm esse conhecimento na Terra. Como é Então, que às é? vezes, quem está fazendo a incorporação ativa é você. É mais complicado de ensinar. A incorporação passiva é quando é o que eu estou fazendo agora. O cavalo está dando a passividade e eu estou passando direto as coisas. Incorporação ativa é quando você vai incorporar dentro de um outro ser. É como se eu, não dá para explicar aqui eu, mas é como se um ser fosse tomar as formas, corporificar uma entidade. Então, enquanto aí ele que passa a ser da passividade por ser. Dependendo da firmeza desses outros, que às vezes aqui o não tem firmeza, ela que passa a ser obsedado por vocês que são vivos. É complicado, né, filho? Nossa, mas é Sei que então. esses livros de espírito que vocês leram foram escritos em muitos anos, né, filho? Faz isso, né? Faz tempo, 1800. 57. Isso. Então, muitas coisas foram escritas, mas muitas coisas deixaram de ser escritas. Eu não estou aqui formando uma religião. Eu Não. estou pensando você, os ensinamentos que eu recebo, a Claro. mais, né, filho? É para você guardar mais por você do que divulgar para os outros. Não, claro. Não, mas é os próprios espíritos dizem que as revelações são constantes e às vezes um pedacinho aqui é uma pecinha que estava faltando para o entendimento lá. E uma coisa sábia que eu achei que o Exu falou, ele falou: vocês não se preocupa não, porque o que tiver que chegar para a pessoa que tiver que chegar vai chegar. É, tem É que chegar. assim mesmo. A palavra vai chegar naqueles que tiver que chegar. Vai escutar o. E você sabe por que foi cortada aquela primeira parte, filho? Porque aquela prosa não era para qualquer um escutar. Olha, então quer dizer que aquilo lá é uma providência, não foi só um azar. Não, foi uma coisa preparada mesmo. Não é para qualquer um escutar. Existe coisa que nós falamos aqui que às vezes nós não quer que seja passado para frente. E a conversa começava tudo, o que é Exu? Que é a grande pergunta, que as pessoas querem saber do que é Exu. Exu é aquilo lá. É aquela brincalhona, é aquela coisa séria, brincalhona, trabalhadeira e folgada ao mesmo tempo, né, filho? É uma entidade que já aprendeu que o mal não dá camisa para ninguém. Não, ele já está com entendimento. Ah lá. Nós estamos quase puxando ele já, mas deixa ele trabalhar um pouco para nós ainda. Ele está gostando do trabalho. Mas ele já está bem mais doutrinado, né, filho? Nossa Senhora, e foi muito bom ele vir. Eu acho que o senhor também não escreve. Igual, porque Deus ele escreve certo por linha torta. O senhor também está começando a escrever assim, porque eu estou percebendo isso. O senhor colocou ele, e daí agora as pessoas estão vendo, e ele já se comportou, ele não falou palavrão. Eu perguntei para ele se ele tinha vontade de um dia ver um anjo, estagiar numa esfera mais superior. Ele falou com muito um pouco de vergonha, assim, mas ele falou que sim. É, a visão que ele tem ainda é uma visão do orbe que ele está. Assim como a visão que eu tenho dentro do orbe que eu estou. Quisera eu ver coisas mais superiores, né, filho? Entendi. O Eu, senhor para falar com o mestre, o Moria Khan, ele não fala diretamente comigo. tem que incorporar num outro. Não é incorporação. Ele manda através as mensagens, através de um mensageiro dele. Olha. Conselho dele. Conselho do Moria Khan. E o Moria Khan vem. Agora, existem muitos mestres que ainda não está divulgado para vocês. É que eu sempre falo, o grandão, esse filho aqui, o que é o meu cavalo, eles têm um mestre intraterreno que chama Hazariunda. E vocês não vão achar Hazariunda em lugar nenhum. Sei que o papel aceita qualquer coisa. Então, Hazariunda é um mestre que está cuidando deles e vai cuidar dessas canal que nós estamos fazendo. Então, o próximo passo, eu até queria perguntar isso que de antes, para o Exu Tranca-Rua, esse amigo nosso que a gente conversou em específico, na evolução dele, seria então ele virar um preto velho? Não, isso não é determinado. Não, não é desse jeito. Às vezes ele vem. Ele pode ser chamado, por exemplo, para chamar para o reencarne logo depois do seu trabalho com o Exu. Lembrando, filho, ele está usando uma roupagem, mas o espírito dele pode estar evoluindo e pode estar a hora dele voltar. Então, se não, se quando voltar para a sua essência de espírito, tirando todas as cascas e todas as roupagens, falar, você acha que está a hora de voltar? Porque eu vou te dizer uma coisa. Muitos espíritos encarnados voltaram na Terra menos instruídos do que esse Exu está. Nossa. Eu não duvido que um Exu possa voltar encarnado e pagar o resto da pena dele encarnado. É por isso que serve esse mundo, essa Terra, esse plano de expiação. Quando o senhor fala pagar a pena dele, as pessoas ficam com medo. O senhor pode explicar? Porque Deus não é maldoso, né, Pai Joaquim? Compensar o karma dele. Tem duas formas de compensar, deixando ele trabalhando do jeito que ele está, que nós estamos muito contentes, ou então botando ele para o reencarne. Se botar ele no reencarne, ele vai ganhar muito mais crédito, muito mais rápido. Entendi. Porque enquanto ele está trabalhando por ele, na espiritualidade, ele está trabalhando para os outros. É uma recompensa lenta e indireta. Enquanto cortar na carne, ele vai recuperar as coisas para ele. Então, é voltada só para ele, não tanto para os outros. Depende da função que ele vier. Se vier como um padre, ele vai estar arrebanhando outras pessoas também. Aí é por isso que é perguntado, você quer vir de que forma? Você quer vir como ladrão, você quer vir como policial, você quer vir como justiceiro? Você quer vir como justiça? Quer vir como advogado? Quer vir como juiz? Você escolhe. E eu vou te dizer uma coisa, mesmo que esteja usando essa roupagem, essa capa preta por cima dele, ele é doutor. Então, ele é doutor do quê? Ele estudou direito, né, filho? Eita! Ele é um rapaz, então, formado em direito. É, dos bonitos, da época que tinha aquelas épocas que. Ele fez desencarne na época que tinha aquelas problemas de pulmão. Ele desencarnou em 22. Olha! E o senhor conhece, como é que o senhor conheceu ele? É, junto com nós já faz mais de 10 anos, vai 20 anos que está trabalhando aqui. Há 20 anos que está trabalhando na mesma corrente. E o senhor lembra o dia que o senhor conheceu? O senhor achou ele em algum lugar? Foi ele que encontrou com o senhor? Como é que foi o dia? Foi decidido num conselho kármico quem são os que vão trabalhar com esse cavalo. Aí foi apresentado. Mas ele não estava lá, ele estava rebelde. A função é nós cuidar dele, ele cuidar de nós e nós cuidar de nós. Eu era muito tosco, agora estou muito mais leve. Quando vai amolecendo o coração do cavalo, nós vamos amolecendo também, porque nós vamos aprendendo com eles e eles vão aprendendo com nós. Então, existe uma solidariedade associada ao conselho kármico que faz todo mundo trabalhar pelo próximo. É uma mesa redonda e que não para. É o tempo todo. Vão junta três, quatro espíritos aqui. Vamos prosseguir desse assunto. Junta mais três, quatro. O assunto é fulano. O assunto é fulano. O assunto é fulano. Porque esse fulano é um canal de nós. E vocês não só senta para prosear, não. Vocês aprendem trabalhando. Palavra bonita que vocês usam é empírico, né, filho? É. É empírico. Vocês então, não, porque o senhor alcançou o maior nível de elevação de um espírito já? Não, filho. Quisera eu. Eu estou trabalhando. Vocês sabem que nós aceitamos algumas doutrinas de vocês. Eu tenho que aceitar também algumas doutrinas de nós. Nós não somos espírito mais elevado, nós estamos espírito intermediário, como falam. Mas esses intermediários também conseguem fazer caridade, muita caridade. É o Porque que os mais elevados não descem no umbral. os mais elevados, o quê? Não desce nos pontos mais inferior do umbral, não desce. Desce em alguns pontos, é como se fosse uma ilha, onde é seguro para a energia deles. Porque a energia dentro do umbral é tão densa que às vezes eles não conseguem descer. Então, É preciso usar esse trabalho de Exu, às vezes é preciso usar os trabalhos dos negros, vai mais mandingueiro. Eu fico na resguarda, eu mesmo, eu fico no primeiro, na primeira limpadeira. Diz assim, os que descem até o umbral são os Exu, filho. Tem os caboclo bom também, tem os caboclo muito forte que desce. Pantera Negra desce. Muitos caboclo muito forte desce, né? Não é só. Cobra Coral desce também. Tem muitos caboclos muito famosos que não é só da caça que eles funcionam. Esses que aprenderam a ser caçadores, eles são bons também lá na hora de resgate de carne, dentro do umbral. Mas então o senhor está ensinando para a gente mais uma coisa nova aqui, que não é, parece que quanto mais a gente vai se elevando, mais trabalho a gente tem. É mais trabalho. Falando ainda de descer no umbral, é como se fosse um espírito elevado, mas que tem uma casca como se fosse fraca, como uma casca de ovo. Ele não pode descer num nível muito baixo, porque essa casca se quebra. Outros que descem. Aí o espírito dele eleva. Aí vem o resgate. Não, essa parte pulou aqui. Como é que é? Então, depois que ele desce. O espírito evoluído, os mestres, na hora de descer, eles são de uma energia tão límpida, Sutil. tio, que eles são como uma casca de ovo. O espírito, o perispírito deles. Então não, ele não suporta uma densidade que essa casca de ovo se quebra. Então descem os Exu, os capangueiro, os trabalhador, os obreiro, né, até os pontos mais inferior para trazer no nível. É nível mesmo, filho. Como eu não consigo descer até o primeiro andar, mas eu consigo descer até o sétimo. Do sétimo para baixo, quem desce são os seis que estão na densidade daquilo. É assim que funciona. Então a gente pode usar uma analogia, uma comparação, Pai Joaquim, do mergulhador. A gente sem as aparelhagens por cima do nosso corpo, desceu, já afoga já. O que está embaixo é como o que está em cima. Se esse exemplo que você entendeu, é porque é muito parecido. É na hora de descer. No umbral, é assim, é por nível. E na hora que a gente desce, explica para mim se é assim também desse lado aí, Pai Joaquim. Na hora que a gente desce no mar, a gente aprende que mesmo com as aparelhagens, não pode descer numa linha reta, tem que descer horizontalmente, devagarinho, assim, ó, para você ir se adaptando. Porque se descer reto, estoura do mesmo jeito o ouvido. É assim. Quem desce mais para baixo são os mais adaptados. Por isso que não é de uma vez só, né, filho? Sempre, por isso que é preparado. Tem como que fosse aquele. São hordas preparadas que vão descer. Mas é que nem as armas mesmo. Está respeitando e vai descendo, descendo, descendo até ter o resultado. O Pai Joaquim, a gente ouve falar que no Espiritismo, que no umbral, às vezes eles usam animais para auxiliar o trabalho que eles fazem por lá. E aí os animais eles ajudam comendo ou dissipando as formas pensamento. Vocês trabalham com animal também? Os dois bichos que é muito usado são o lobo e os cachorros bravos também, mas assim, são os lobo negro, e é usado muito a serpente. Esses dois animais têm a capacidade de devorar todo tipo de chamado miasma. Então eles conseguem, é como se fosse um bando de urubu que vem desmanchar as coisas, as carnes pútridas. Eles vêm de lacerar, mas eles têm essa capacidade. A energia do lobo. A energia, o corvo também consegue fazer isso. A energia do corvo preto, a energia do lobo, a energia da serpente. E consegue entrar nessas densidades e consegue dissipar. E então, e esses animais, o senhor já passou perto de um? Eu passo. São formas de pensamento que são plasmadas na Terra sobre a forma daquele animal. Porque às vezes, até aqueles que estão lá no umbral, vão respeitar só o que for a última mensagem, a última memória que ele tiver tido. Então, se aparecer um fantasma de uma cobra, ele não vai aceitar. Mas se aparecer uma cobra, ele vai entender, porque ele não sabe se ele está lá ou se ele está aqui. Você entendeu? Se o rapaz ele está no umbral, daí ele vê uma forma pensamento, ele não vai conseguir ler a memória naquela Não, forma ele não pensamento. tem opção para isso. Como? Ele não, o que está lá no umbral não tem evolução para entender o que é uma forma pensamento. Entendi. Então, é um pensamento que já é direcionado pelos grandes magos, inclusive pelos grandes pajé, rezador, mão de cura. Esses bichos são mandados lá para baixo, sob essa forma. São espíritos que tomam essa forma, chamado também de mamaé, os pacauá. Eles são mandados para lá, a tomar essa forma para poder ser respeitado e entendido pelos outros. Agora que eu entendi. Então eles são no mundo espiritual o que os elementais são aqui pra gente. É isso. É isso. Mais condensado e mandado pelos feiticeiros bom, né? É tudo uma corrente só. Se tivesse que explicar para você, quando esse meu cavalo entrou nesse caminho de xamanismo, ele não sabia que esse caminho de xamanismo era muito mais grande do que a Umbanda. A Umbanda ela está dentro do xamanismo. Mas a Umbanda não trabalha com animal diretamente. Já esse negócio de xamanismo trabalha com Umbanda e trabalha com os animais também. E com as plantas, e com as tantas plantas de cura, tantas plantas de poder. Então, quando é tudo uma integração, né? Nossa, e não, e nada é inútil no universo. Nada, nada. O Pai Joaquim, o senhor me despertou uma curiosidade para fazer uma pergunta aqui. Como o senhor trouxe essa história, ideia de xamã aí. A gente tem cada um, cada pessoa tem por acaso um animal. Eu não sei como é que chama isso, um animal. Animal de poder. Isso, animal de poder. É verdade isso? Todas as pessoas têm. Agora, não é todas as pessoas que querem enxergar. Às vezes, uma pessoa gosta tanto de cavalo que ela cria cavalo. Mas ela não sabe que o animal de poder dela é o cavalo. Mas ela gosta, é como se fosse o irmão dela. Então, muita gente não tem conhecimento, mas tem a lembrança que fica dentro da memória espiritual da pessoa. Mas são grandes companheiros. Então, esse animal de poder é o que a gente poderia chamar de elemental do mundo espiritual que se identifica com a nossa energia. É identificado e é mandado, é como se fosse uma arma companheira dos seus. Eita, coisa boa! É um anjo bichinho. E o senhor consegue saber qual que é o do Fernando? Ah, isso já tem. Eu tenho a tartaruga, a serpente, né, filho? Ele tem o tigre branco dele, ele tem Três? tem vários. A Por pessoa quê? quando mexe mais com o xamanismo, ela vai tendo. Vocês não têm esse negócio de, às vezes é filho de Oxóssi com Oxum, com Iemanjá? Ah, entendi, entendi. É São como. dentes bicho, eu sou, tem um acoplamento espiritual dos animais. Então, por que que o forte dele mesmo é a tartaruga? Que bonitinho. A tartaruga é a mãe da terra. Ela representa, as placas dela representam a antiguidade de toda a terra. Ela é um bicho que não tem nada de orgulho, porque para poder comer uma frutinha que cai da árvore, ela tem que esperar a árvore derrubar aquela jabuticaba para ela comer, às vezes, uma pitanga. E ela está sempre virada para baixo mesmo, humildade mesmo. Ela carrega nas costas todo o peso do mundo. Então, a representação da tartaruga é essa, da humildade, sustentação, saber se fechar na hora certa. Então, mas a pessoa, quando faz um trabalho xamânico, vai ser feito. Vários animais vão chegando na coroa dela. Existe um animal de poder, um animal xamânico, de poder da pessoa, e existem também os outros animais, que são como se fosse um acoplamento. Tem o animal dourado, o animal negro, e o animal de voar, é o animal alado. Então, ele tem o tigre, ele tem o boi, e ele também tem a coruja branca. Olha. Tem a serpente também em volta, né? Tem a tartaruga. É como se são todos esses animais, se você. Todos eles são ele. Então, tem um que é mais dominante e o resto eles estão em volta por. Como braço e perna. Mas é porque eles representam vibrações com as quais ele trabalha. É. São as cascas proteção, as armaduras dele. Eita. E. Ah, tá. Não, depois eu olho isso. Mas então, igual o senhor estava falando, tem muitas coisas que a gente desconhece que de repente vocês aí do mundo espiritual ainda não estão autorizados a explicar para a gente. É. E muitas coisas que às vezes nem eu mesmo sei, né, filho? A liçãozinha de casa é diária, filho. Então, além de trabalho duro, vocês também têm que estudar bastante, mas é que nem a gente conversou antes. À medida que vocês vão trabalhando, vocês vão estudando. Não, não se senta para ficar só lendo. Não é leitura, é conversa. Os sabidos do plano espiritual sempre vai passando para nós. É mais uma conversa de beira de. Imagina um tendal de maracujá, e nós todos sentados no tendal de maracujá, proseando, e tendo um escutador daqueles que estão ensinando mais. Ah, então no mundo espiritual também tem gente que fala num lugar e vocês escutam no outro. Igual a gente aqui. Nesse aqui eu estou falando nós mesmos, tem voto. É igualzinho. Tem esse também. Uma consciência fala num lugar e aparece no outro, parece. Porque todos escutam ao mesmo tempo. Isso aí conta uma mensagem que é para todos escutar, nós temos. Mas eu estou falando no nosso trabalho mesmo, às vezes, quando tem que juntar um sabido, e o sabido vai passando para todos os outros que ficam em volta. Daí vocês vão aprendendo. Então, todo dia, na vida de um preto velho, de dedicação e aprendizado. É, todo dia. Mas isso não é igual aqui não, para ganhar dinheiro, é imposto sobre vocês para poder viver. Não é isso não. Vocês fazem de livre e espontânea vontade. Ou existe alguma pressão? Não, filho. Então que nós pode descansar quantas vezes quiser. Eu escuto, mas eu sou meio preguiçoso, eu fico muito tempo no, na minha taperinha. Já falei para você, tem a cadeira de Obá, mas eu não sento na cadeira de Obá, eu sento do lado. E quando eu falo com a minha preta véia, é porque estou com a minha preta véia do lado, né, filha? Entendi. Mas a prosa tá boa, né, filho? Tá boa, meu querido, mas olha, eu agradeço muito o seu tempo, a sua vinda para cá. Hoje a gente não tinha programado nada, tá tarde. Já vamos deixar o Fernando indo, mas é uma última pergunta aqui que eu tenho para o senhor. Antes da gente finalizar, o senhor tem já tudo num caderninho assim, as coisas que o senhor tem programado para fazer daqui até o dia que o seu cavalo desencarnar? Ou se só tem as linhas gerais e aí os detalhes vai aparecendo conforme ele vai fazendo as escolhas? Eu não tenho tudo porque eu vou fazer o meu reencarne antes do desencarne dele. Essa é a informação nova. Né? Eu vou fazer o meu reencarne antes do desencarne. Com alguns anos de Não precisa falar agora quantos. É isso. Mas uns anos antes eu vou parar de vir, né, filho? Ai. Mas Nós. daí. Mas daí ele vai ficar sem guia. Ninguém substituir. Alguém vem no lugar. Alguém E vem no lugar. Sem. normalmente são pessoas que a gente tem afinidades de outras vidas, não é assim? É, senão, se não for afinidade, é alguém que seja amigo. Eu vou parar uma nega velha. Entendi. Vamos ver em outros, filho. Acabou com pena verde, acabou de voltar para o reencarne. E o senhor vai privilegiar a pátria brasileira De quê, filho? para o seu nascimento? Ainda não decidi, ainda não. Eita, nós. Ainda Ah, não também decidi. falta tempo ainda, né? Tem para o momento de reencarne, aí eu vou pensar isso na hora, né, filho? Não, vamos deixar para pensar isso na hora. Vamos deixar para pensar depois. Eu não tenho nem evolução ainda para poder saber quando, que hora, mas mais ou menos a gente tem uma ideia de quando é que vão me chamar. Então é assim, tem muita gente que não. Essa é nova também. Tem muita gente que não sabe quando que vão chamar para encarnar, do mesmo jeito que a gente não sabe quando vão chamar para desencarnar. Quando o espírito estiver pronto, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então, quando tiver a minha hora, o meu instrutor vai me levar para a gente tiver uma conversa. Olha. É muito bonito tudo isso, né? É muito perfeito tudo isso, não é, Pai Joaquim? O senhor não concorda comigo? É uma formosura, filho. É muito belo. É muito. Então, às vezes as pessoas que ficam chateadas, ficam bravo, dizendo que tá tudo errado, que é injusto, tá se enganando, não tá? Tudo que acontece na vida de uma pessoa acontece para o bem dela. Eu sempre falo a mesma coisa. Se for para a pessoa perder o pai, a mãe, um acidente, é para ela se fortalecer. Se for para ela pegar uma doença, é para se fortalecer. A única doença que não se cura é aquela doença que é já uma sentença. Mas tudo que acontece é para o bem da pessoa, sempre para a evolução. Às vezes a pessoa vai presa porque fez uma coisa errada, mas é mesmo assim, é para o bem dela que ela está sendo purgada disso aí. Então, tudo que acontece na vida pode ser a pior coisa, é para o bem da pessoa. Mas às vezes, Pai Joaquim, alguém vai preso e é provado que a pessoa era inocente. Então, aquela pessoa, ela é inocente de repente nessa vida, mas não é na outra. Você não sabe o que ela fez na outra, né? Então, nada acontece de graça para a gente, daí por isso é bom a gente prestar atenção nas escolhas que a gente faz. Algumas coisas é coisa boba. O que que eu vou estudar? Às vezes aquilo ali não é uma decisão tão importante. Mas o fato de uma pessoa ser presa é uma coisa que fica gravada no perispírito. Então aqui já estava alguma uma coisa de importância na evolução desse ser. É, filho. E tem muitas possibilidades, né? Às vezes tem alguma coisa no passado, às vezes é para aprender alguma. Nós não sabemos, né? Mas temos que respeitar, né? É individual, julgamento individual de cada um. Então tá bom. Eu vou deixar o senhor agora uns 2 minutos, 3 minutos, o tanto que o senhor quiser, dar uma mensagem final aqui para os nossos irmãos encarnados que estão ouvindo e também para os desencarnados que estão aqui acompanhando. Filho, minha mensagem é tão simples, é tão singela, filho. Eu só quero dizer, não desiste nunca. Não desiste. Tenha paciência. E tudo vem para o bem. Tudo que acontece vem para o bem. O aprendizado é o maior galantejo que uma pessoa pode ter. É uma coisa que não se pode arrancar de ninguém. A pessoa pode perder dinheiro, pode perder vida, pode perder de tudo, mas o aprendizado nunca vai ser tirado dela. É mais que um conselho. Não desiste nunca, não. Força e fé. É isso. Vim. A conversa está muito boa. Vou deixar você com a paz do Oxalá, com a linha de Orimá, cuidando de você, te dando conforto, consolação a todos os filhos. Eu vou fazer a minha retirada. Mas eu voto, filho. Nós vamos ter muita prosa. Sabe? Com Deus me envolve. Salve, Pai Joaquim. Muito obrigado. Porque tantos desamores contra os feiticeiros negros que só querem levar flores para Iemanjá, rebater nos seus tambores os açoites da vida e com a alma redimida fazer festa no mar. Iemanjá Sobá, Miregum e Abá, Senhora das Candeias, Odoiá. Por que tantas palavras contra os feiticeiros negros que só querem liberdade pra saudar Xangô? Relembrar nos seus tambores a história perdida e com a alma redimida cantar em seu louvor. Xangô Agodô é justiça e amor. Xangô Agodô, caô, caô. Por que tantos preconceitos contra os feiticeiros negros, se a cultura do amor não discrimina cor? O navio negreiro já miscigenou e em cada negro tem um branco que a princesa libertou. É hora de dançar para o rei Nagô. É hora de cantar o que Zumbi ensinou. Oxum, Oba, Oxum, Oba.